Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição de Old School Cousins. Novamente, eu sou o PA. E eu sou o Leonardo. E hoje nós vamos comentar sobre o mais novo filme da saga. Não, da Marvel. Marvel. É, Marvel da não Sony. É, da Sony. Da Marvel barra da Sony. Columbia TriStar Pictures. É, que você cresceu com eles. Lendo as revistinhas deles. Que é o espetacular Homem-Aranha 2. A ameaça de Electro. De Electro. E, Leonardo, introduz um pouco esse filme. Apresentar o filme, né? Uhum. Sinopse do filme é a continuação do espetacular Homem-Aranha 1. Então, por favor, assista primeiro. Ou não, né? Por Homem-Aranha. Quem que não sabe o que é Homem-Aranha hoje em dia? Todo mundo sabe o que acontece. Já tô notando que promete a discussão sobre esse filme aqui. A sinopse é que o Peter Parker, né, a identidade secreta do Homem-Aranha, se você que não assistiu o primeiro. Hein, macho? Sim. E a sua namorada estão se formando no colegial. E o herói tenta meio que conciliar a sua vida pessoal com as suas responsabilidades decorrentes da identidade secreta de super-herói, o Homem-Aranha, e os perigos que decorrem dessa identidade secreta, né? E essa situação se torna mais complicada com o surgimento de uma nova grande ameaça super-poderosa na forma do vilão Electro. Electro. É o Homem Azul. O Smurf elétrico. É o Avatar. Energizado. Pois é, então, o que é que eu posso falar desse filme de começo? Eu acho melhor a gente apresentar primeiro o elenco e o diretor, certo. Depois a gente parte para as considerações. Tá bom, assim. É porque eu tô meio apressado para começar a falar sobre esse filme. Vamos, fica à vontade. Vamos lá, o diretor do filme é o Mark Webb, um nome muito apropriado, eu acho que ele foi escolhido pelo por causa nome, do nome, né? Porque o Web, ai, mesmo, Web cara. É teia, né? Em inglês. Rapaz, é sem imaginação, bicho. Caramba. Pois é, as credenciais dele pra fazer esse filme, o primeiro, foram essas. O nome dele é Web. É, se o homem, cara tem teia no nome, então ele é o homem. Ele certo sabe, pra ele cara. Sabe. O Andrew Garfield faz o papel de Hipster Aranha. Né? A Emma Stone faz o papel da melhor namorada do universo. É, isso eu não questiono muito, não, mas... O Jamie Foxx faz o papel de chocado. O Shocker. O Shocker? Não, o Shocker é outro vilão. É outro vilão? É. Então pronto. Tem dois vilões do Homem-Aranha que fazem exatamente a mesma coisa. Pra você ver como a gama de vilões deles são bem diversificados, né? Bem diversificados. É. Ele faz o papel, na verdade, de Electro. É... um vilão insatisfeito. E eu quero deixar logo aqui a minha consideração, que eu achei um pouco racista colocar um homem negro para fazer o papel de uma vítima de um choque elétrico. Por quê? Porque normalmente essas representações caricaturais de pessoas que ficam pretas... Ah, tá certo! Rapaz, eu sou muito inocente mesmo, porque eu não consegui associar a relação aí que você fez. Não. Mas, na verdade, depois que ele vira o Electro, ele fica... azul. Azul, né? Fica mais claro. Então, é mais racista ainda. É, como se tivesse curado, tá dizendo que o filme curou ele. É muito racista esse filme. Mas, vamos lá. Eita, eu não estou conseguindo ler o nome desse ator. É Gene Delman. Delkan. Gene Delkan? É. Certo, quem é ele? Ele faz o papel de Harry Osborn. Que é o muito amigo do Peter Parker. Muito amigo. É. O Paul Giamatti, Eterno Sideways. Poxa. Que faz o papel incrível de primeiro contratado para o filme do Sexteto Sinistro. É a única coisa, praticamente. Porque... meu irmão. E a Sally Field, também muito bem aproveitada, só que não. Só que não. No papel de meu sobrinho tem sérios problemas. E eu também. E ela também. Mano. Mas ela é a figura gente boa. É a figura materna do nosso herói. Bem. E muito bem, vamos passar então aos seus comentários, Pedro. Rapaz, para começo de história, eu devo dizer que esse filme me desapontou muito, a ponto de eu ficar pensando assim: meu Deus, como é que pode haver um retrocesso na mentalidade dos cineastas hoje em dia, cara? Tu tá criticando o Mark Webb, é isso Tô mesmo? criticando mais Mark Webb. Não Eu acredito. fui lá. Mas como eu tô falando, ó, o filme, ele tem um potencial grande. Você tem cenas que são incríveis. Que são incríveis mesmo, assim, que tipo, finalmente é o Homem-Aranha que deveria ter sido desde o começo. Tipo, eles conseguiram dar aquele passo, conseguiram fazer a representação do Homem-Aranha como herói, como personagem, como o humor dele, o estilo dele de ação, de relação com as pessoas da cidade e tudo mais. Tem várias cenas que são espetaculares em relação a isso. Mas tirando esse aspecto que é tão bom, o resto do filme para mim é uma bagunça. É uma bagunça que parece que a impressão que me dá é que foi escrito por vários roteiristas. Porque o filme não tem muita coerência, o filme ele é bagunçado, é descentralizado demais. Então, realmente é um filme que me desapontou muito de ver. Olha, eu vou ter que discordar aqui de você, né, primão? Não me agrade, não. Fale, seja sincero, diga na minha Não, é o cara. seguinte. Esse filme, ele me causou uma reação extremamente positiva assim que eu o vi, mas à medida que eu vou pensando sobre ele, né, já faz aí o quê, 3 dias que eu assisti, quatro. À medida que eu vou pensando, cada vez mais eu vou encontrando umas falhazinhas, uns problemas que poderiam ser melhorados. Mas a verdade é que eu acho que foi um salto de qualidade sensacional, né? Por que não dizer espetacular, em relação ao filme anterior. O filme anterior, para mim, tinha sido muito fraco. Esse sim tinha sido uma grande decepção em relação ao que eu estava esperando. E de forma que, como tinha sido mantido o mesmo elenco principal, o mesmo diretor, os mesmos roteiristas, eu achava que poderia seguir na mesma linha. E não, eu fico satisfeito de ver que foi um filme extremamente divertido para mim. Ele pode ter todas essas falhas que eu vou comentar aqui en passant, assim, rapidamente, mas ele foi um filme extremamente divertido para mim, e eu acho que esse, no final das contas, é o objetivo de você ir ver um super-herói no cinema, é Não, você eu se acho, Leonardo. divertir. Eu acho que você, então, deve ter uma tolerância diferente da que eu tenho sobre o que é que pode ser feito com um personagem de quadrinhos ou algo assim. Porque o problema é o seguinte: o problema para mim é que esse filme ele não teve vilões com motivações claras e justificáveis. Diferente do primeiro filme, que o primeiro filme não é um filme, para todos os efeitos, não é um filme ótimo, não. Ele é bem melhor do que o Homem-Aranha 3, aquele do ridículo lá que a gente não Não nem menciona. mencionar. Mas ele é um filme, ele é só um filme fraco, ele não é um filme ruim. Eu não achei o primeiro ruim. Ele é fraco. Já esse, ele a gama de vilões que aparecem e mal aproveitado e o tempo que o filme gastou desenvolvendo tramas que não tinham relevância nenhuma ou que não tiveram um resultado bom, não conseguiu me fazer ficar entretido no filme. Pelo contrário, ao longo, eu diria que a parte central do filme, assim, os 50 minutos centrais do filme, são praticamente descartáveis, são muito tediosos. Tudo que acontece não parece ter uma razão bem elaborada, bem construída, e realmente me incomodou muito. Como eu falei, eu não nego a qualidade do filme em relação aos efeitos especiais, às cenas de ação, tudo mais. Mas eu não consegui me cativar na história. Eu diria que o único aspecto que me cativou mesmo, de verdade, foi a relação do Homem-Aranha do Peter Parker com a Gwen. Que eu achei que foi um romance bem construído, não ficou pedante, não ficou forçado. Ela é uma personagem muito carismática, diferente daquela outra da Ruivinha, da Mary Jane no outro filme, que a Mary Jane também ela desperta mais indignação de quem está assistindo do que carinho por ela, do que, né, assim Nos outros, na trilogia na anterior. trilogia anterior, né? Estou comparando a personagem. Eu sei que eventualmente vão introduzir ainda a Mary Jane nessa trama do Pois é, inclusive foi uma surpresa para mim, porque há tanto tempo vem comentários sobre a atriz que foi contratada para fazer a Mary Jane, mostrando gravações que envolviam ela, que eu achava que ela estaria nesse filme, É, disseram de que alguma foi parte, né? cortada, né? Assim que eles gravaram e viram que não ia encaixar bem na história. E realmente, você parando para pensar, É, não tinha em que momento ia ia ser introduzir, né? mais uma introdução, mais uma encheção de linguiça. É, não ficaria legal mesmo, não. O filme já tem mais de 2 horas, eu acho 2 horas e 40 de filme. É enorme. É muito grande, mas como eu estava dizendo, eu achei o filme divertido, sim. Eu acho que merece você ir assistir no cinema com o IMAX. O 3D do filme também é bem legal, embora eu não acho que é um diferencial assim que você, se você puder dispensar o 3D, você pode, não vai. Mas se também você gosta da tecnologia 3D, ela tem algumas coisas diferenciais em relação aos filmes que normalmente entram em cartaz, assim, os filmes medianos, né, de 3D mediano. Na verdade, as coisas que eu gostei menos desse filme são coisas que já vêm problemas para mim desde o primeiro filme, assim. E eu acho que eles até resolveram melhor neste filme do que eles tinham resolvido Não, antes. Que eles foi tentam. a questão, por exemplo, do Peter Parker, como eu falei, ser um hipster, assim, ser um cara legalzão, assim, descolado. Maneira, anda de skate, tem uma namorada gata, essas coisas assim. Esse não é o Peter Parker com que a gente está acostumado, né? Não no começo, né? Ele eventualmente se tornou um cara mais É, mais né, descolado, descolado com e os tal. poderes dele e tudo, né? Mas a gente precisa ver o Homem-Aranha como um underdog. Eu acho que é uma grande característica do personagem Homem-Aranha que ele é sempre esse cachorro vira-lata aí, essa pessoa contra a qual todas as chances, todas Todos os acasos se juntam contra ele, contra assim. ele, é o cara que é realmente azarado e acontecem muitas coisas. Agora é o seguinte, ó, eu não critico, eu não tenho o que falar da interpretação e da versão do Homem-Aranha interpretada por esse Andrew Garfield. Pelo contrário, eu acho ele um ator muito carismático. Não tem nenhum filme dele que eu vi que eu não achei que ele estava bem em cena, de todos os filmes dele. Ele pode, e ele tem uma química boa com a menina, Com a Gwen com a Gwen, Stacy, que né? Com é a Emma a Emma Stone, Stone. que acaba sendo a namorada dele, né, na vida real, pelo menos. Se tornou Se depois no tornou. Homem-Aranha. Eu gostei da interação entre eles dois, do romance que eles construíram nessa história. Agora, eu achei o seguinte, que os filmes do Homem-Aranha, como eu diria também os filmes do Batman, por exemplo, o grande lance do personagem não é apenas ele, mas é a galeria de vilões que ele enfrenta, que sempre são vilões poderosos e bem construídos e que representam uma ameaça grande para ele. Aí nesse filme, o personagem do Do Electro, Electro, que é o Jamie Foxx, o Max Max. Dillon, eu acho, uma É, coisa assim. exatamente. O personagem Max Dillon, ele é um cara que ele não tem tato, é Introvertido, né? introvertido, não tem tato social, trabalha, assim, o chefe abusa. É isso que é mais revoltante também. O fato de que ele tem um pouco da personalidade do underdog, daquele Pois é, coitado do que coitado. sofre, que é menosprezado por todo mundo, que Só tudo que de ruim que pode acontecer acontece com ele, que o azar vai contra ele e tudo. eu acho o James Fox um grande ator. Eu acho que ele tem uma capacidade de entrar em qualquer personagem que ele tenha fazendo e tornar divertido, tornar interessante. Tanto que esse personagem, quando eu comecei a ver, ele, mesmo nesse filme fantasioso, ele para mim passou a sensação de ser uma coisa além do filme. Ele era caricato até para dentro daquela história. Você via ele andando no meio da rua, carregando uma série de plantas, né, de blueprints, e com aquele óculos, aquele cabelo, não sei o quê. Ele é uma caricatura no meio do mundo um pouco mais plausível, Realista, né? mais realista. Então, já me incomodou para esse começo, apesar do Jamie Foxx conseguir fazer um personagem que fica até interessante, né? Engraçado e tudo mais. Mas isso já foi me incomodando desde então. E a partir do momento que ele se torna Electro, que é logo nos primeiros minutos do filme, sei lá, nos primeiros 10, 15 minutos, ele já passou para mim uma coisa que ele não tinha uma verdadeira motivação para ser um super vilão tentando provocar mortes em massa, como Olha, ele estava naquele filme. eu acho que a cena na Times Square, que é quando ele se revela assim, foi muito bem feita, muito bem construída, e acabou que supriu para mim essa necessidade de uma construção um pouco melhor do personagem. Porque ela deixa subentendida ali, quando ele aparece pela primeira vez, que mostra como ele tinha todo aquele recalque tudo, e começam as pessoas simplesmente a rotulá-lo ali de ameaça, de vilão, e depois as câmeras param de gravá-lo e passam a gravar o Homem-Aranha, e ele desenvolve ali uma inveja do Homem-Aranha, ao mesmo tempo se sente traído, Mas isso é uma motivação que eu acho que que não justifica, né? funcionaria bem nos quadrinhos dos anos 60. Hoje em dia, ainda mais uma interpretação, não, claro, não realista, mas uma interpretação mais madura feita para o cinema, é uma piada. É, tipo, a motivação dele é ter raivinha porque o Homem-Aranha faz sucesso e ele não. Tipo, em nenhum momento do filme a motivação muda. Tipo, então, ele é o subtítulo do filme, o personagem, e ele é um cara com raiva. Então, ele daria mais certo para ser um capanga do que para ser um vilão principal da trama. Sem querer entrar em spoilers, porque a gente sabe que aparece a presença de outros vilões, então tem outras relevâncias, mas não, para mim não bastou essa questão da motivação dele. E eu queria só dar um pequeno detalhe sobre essa cena da Times Square, que me incomodou muito, de verdade mesmo, que é a trilha sonora da música escolhida para tocar nessa cena. Eu não sei se você percebeu, mas a música. Eu não sei o que tinha na cabeça do compositor, do Hans Zimmer. A música era exatamente como se fosse a cabeça do vilão narrando o que estava acontecendo e o que ele estava sentindo. Eu prestei muita atenção nisso porque eu fiquei, vocês estão ouvindo isso? E aí ele falando assim, tipo, eles estão rindo de mim, eu agora tenho poder. A música é desse jeito, é como se fosse o pensamento dele cantando. Eu fiquei literalmente com vergonha alheia por estar vendo aquilo. Reconheço que a cena é muito bem feita, é uma cena que mostra as capacidades do Homem-Aranha de uma forma bem interessante e, tipo, mostra o bom humor dele, mesmo sobre ameaças grandes, grandiosas, como esse vilão era. Então, isso foi legal, isso eu não tenho como negar que foi bom, mas a motivação do vilão e essa forma mais infantil com que foi mostrada, talvez por decorrência dessa música também, e o diálogo dele, a troca de diálogo dele, que parecia uma criança, estava ressentida, estava magoada, não conseguiu me cativar de forma alguma. Agora, tipo assim, se você tirar esse aspecto dessa cena específica, teve um grande período do filme, um filme longo desse, que não há o Homem-Aranha, que é sobre a ação, que é sobre a relação dele com a. Que não é sobre a ação, é sobre a relação dele com a Gwen, o retorno do amigo dele, do Harry, e a relação dele com o Harry também, que é passado muito por cima. Tipo assim, talvez umas duas cenazinhas em que eles. Ah, você lembra quando a gente era amigo na infância? Não sei, meio exposição, não ficou muito natural. É, ele não aparece, não me recordo. Ele não aparece no primeiro filme, não, Harry Osborn. Não, nem o pai dele aparece no primeiro filme. É mencionado, assim, de longe, o Norman Norman Osborn. Osborn. E também, tipo assim, como já foi divulgado nos trailers, existem outros dois vilões que também são representados nesse filme, que é o Duende Verde. E o Rhino. Pois é. Cara, não tem como eu falar desses personagens sem dizer spoiler, mas o próprio trailer já fez esse trabalho pela gente. Se você assistiu o trailer desse filme, você viu o filme inteiro. Os trailers mostram Inclusive, a última cena que é mostrada no filme. Não tem nada, não tem nada nesse filme. Mas talvez tenha uma coisa. Mas o resto, não tem nada que você não já tenha visto nos trailers ou nos clipes que passam pela internet, que divulgam em programa de televisão, o que for. Então, isso eu acho péssimo. Isso eu acho. Hoje em dia, eu tenho uma rejeição muito grande a assistir trailer. Porque a cada dia que passa, eles estão mostrando cada vez mais conteúdo do filme que, teoricamente, era É, para deixar para mostrar lá. justamente isso aí, concordo totalmente com você. Eu evito mesmo ver trailer de filmes que eu pretendo assistir, que eu estou empolgado para assistir, né? O último que aconteceu de eu meio que ser obrigado a ver, porque eu estava desprevenido e aí lascou foi tudo, foi o X-Men também. O trailer do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Recomendo que Ah, vocês não assistam, eu não assisti, eu só assisti o primeiro trailer. porque é muito grande e mostra muita coisa. Assim, eu espero que alguma surpresa eu ainda guarde, Pois é. porque é fogo isso. Isso é muito chato quando acontece. Eu gosto muito da questão da surpresa. Agora, Assim, um falando aspecto. uma coisa que, né, voltando às coisas que eu não gostei no filme, também não gostei da forma como ele começa mostrando. Novamente aquela história dos pais do Peter Parker, que não é explorada nas Não, revistas, podia se juntar tudo e jogar fora, tudo envolvendo o mas pai dele. assim, eu entendo que a história do Homem-Aranha já foi recontada várias e várias vezes, inclusive no passado muito recente. Então realmente eles têm que encontrar algum modo de misturar, de trazer elementos novos para a história. E até que tem um desfecho durante esse filme que eu gostei, que eu achei satisfatório e interessante. Não, Mas não o. gostei. Não foi bom. Foi tipo assim, Ó. todo o conteúdo. Depois que a gente entra na parte de spoilers, eu entro mais em detalhe. Mas eu acho que todo o conteúdo que envolve o mistério dos pais dele dá para resumir muito facilmente. Numa cenazinha daria para ter resumido. O fato é que a primeira cena eu fiquei realmente temeroso que o filme fosse se focar ainda mais nessa questão dos pais dele, que fosse ter. Eu fico principalmente chateado porque é uma cena que você já vê que envolve muitos efeitos especiais, que deve ter sido uma cena cara e foi usada assim para contar uma coisa meio irrelevante, assim. Irrelevante. Não que seja irrelevante em todos os sentidos, mas que poderia ter sido cortada sem grandes efeitos de tornar o filme melhor ou pior, né? Agora sim, volto a dizer, eu recomendo que assista esse filme. Eu achei divertidíssimo. Eu achei que Eu não recomendo. eu acho um filme em que o Nunca na história do cinema eu me recordo de ter visto algo semelhante, assim, em termos dos efeitos especiais mostrando os poderes de um herói, né? Mas eu também sou voto vencido. Eu achei extremamente bem feito os efeitos especiais do Homem de Aço ano passado. Achei também que eram coisas que eu nunca tinha visto antes, aquele tipo de batalha. E aparentemente as pessoas não concordam com a minha opinião. Mas é porque o problema não é o efeito especial. O efeito especial é para ser uma ferramenta que leva a contar uma história. E eu acho que nesse filme ela foram momentos divertidos, mas foram momentos divertidos aleatórios. Tipo assim, não adicionou tanto assim Mas pense no Monty Python. Monty Python tinha essas coisas. Mas isso aí não é uma comédia surreal, né? Não, Mas tô tá falando de um brincando. filme Eu que tô brincando. teoricamente é para ter Mas o. estrutura. Mas agora voltando a uma coisa que você tinha mencionado, por exemplo, nos quadrinhos, os pais do Homem-Aranha já foram mencionados algumas vezes, dizendo que eles eram como se eles fossem espiões. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas realmente já houve um certo. Já mostrou que eles estavam envolvidos em conspirações, eles tinham informações que levaram à morte deles. Então, isso foi uma coisa que foi adaptada dos quadrinhos e modificada para poder integrar mais num universo que eles estão criando, porque esse filme deu essa sensação de que eles estão criando um universo coerente, que nem a exemplo dos filmes da Marvel Studios. Se você eles Parece que anunciaram que vai ter alguns spin-off, alguns filmes paralelos, contando Os vilões, né? sobre os vilões, talvez sobre o Venom, eventualmente. Então, já foi anunciado isso. E então eles estão realmente fazendo uma história, tanto o primeiro filme como o segundo, já dá várias deixas sobre os futuros eventos que vão acontecer. Mas assim, uma coisa que esse filme fez que eu admiro foi ele ter fugido um pouco do cânone da história original da revista do Homem-Aranha, que foi muito bem retratado, assim, tirando alguns elementos, foi muito bem retratado na trilogia anterior, né, a trilogia do Sam Raimi. Sim. Então eu admiro isso nesse filme, eles buscarem as próprias pernas. Só que eu acho que no primeiro filme conseguiram trabalhar melhor porque deram uma origem para ele, uma ligação da origem dele com o pai dele e com a empresa, tudo relacionado com a empresa do Norman Osborn, que foi interessante, deu uma própria cara pro filme. E essa saga, esse filme agora também continuou isso, continuou tendo a própria cara, apesar de ser Homem-Aranha, ele ter os mesmos poderes, mas ele conseguiu caminhar com as próprias pernas e se distanciar do outro. Tanto que fica difícil ficar querendo comparar um filme com outro. Mas, no geral, o que me incomodou nesse filme, como eu falei, foi não as motivações dos personagens, principalmente dos vilões, e o período central do filme, que é muito, muito lento e a história não anda. Tudo relacionado com os pais deles, para mim, é descartável, totalmente descartável mesmo, porque teve. Vou entrar no spoiler, eu vou falar melhor sobre isso. Então, eu vou dar continuidade aqui ao que a gente está falando. Sim, eu discordo mais uma vez, assim. Eu quero dizer que tem muitos aspectos positivos nesse filme. Ele consegue. Os atores têm uma grande participação nisso, eu acho, porque é um deleite, assim, de ver os atores fazendo aqueles papéis, assim. Eles se mostram muito à vontade. Eles têm o relacionamento do Peter Parker com a Gwen é uma coisa que fica muito marcante, que você realmente entra no romance deles ali, você vê, vivencia junto com eles aquelas dificuldades, né? Existem clichês, existem derrapadas, mas é como eu estou dizendo, eu gosto de filmes às vezes que ousam fazer uma coisa menos formulaica, assim, tentar arriscar e ainda assim conseguem divertir, mesmo que cometendo alguns deslizes, do que um filme que é impecável do ponto de vista da trama, do que acontece, mas que fica chato e não me diverte. E uma outra coisa que eu acho muito positiva nesse filme é do próprio personagem do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um, se não o melhor, o segundo melhor personagem. Para mim, tirando os X-Men, o Homem-Aranha é a propriedade da Marvel mais legal, assim, de longe, o personagem. E nesse filme, o Homem-Aranha, vou voltar aqui, o Peter Parker, eu tive meus problemas com aquele negócio hipster e tal, de ser muito cool, muito legal e tal. Mas o Homem-Aranha é o mais Homem-Aranha de todos os filmes que eu já vi, assim, do cinema. É, E foi mesmo. ele tem o heroísmo dele, os sacrifícios. Ele dá um bom exemplo, assim, para as pessoas e simboliza bem o que é o Homem-Aranha para os nova-iorquinos, o que é o Homem-Aranha, o personagem simboliza, né? E nesse aspecto, eu acho que ele ganha muitos pontos para mim. Ele conseguiu mostrar o Homem-Aranha muito bem. Os vilões, eles têm esse problema de motivação também. Mas eu acho que, diante de filmes que têm saído por aí, por exemplo, uma questão de motivação assim, me deixou muito mais chateado e me levou a ter muito mais revolta no filme do Homem de Ferro 3, na motivação do vilão, do que nesses agora, porque nesses agora Eu acho que eles souberam também, apesar do vilão estar no subtítulo, acho que ele aparece pouco, assim. Ele não é uma força na história que está presente ali na maior parte do tempo, ou que a história toda se foca em Mas torno dele. isso é um aspecto negativo. Não Porque é o acho, porque seguinte, se ele se não ele. tem grandes motivações, é Mas justamente que aí. ele não seja um grande. Pronto, exatamente. O filme se torna descentralizado. Não há uma trama central. Há várias subtramas pequenas que têm uma leve ligação entre elas. A trama do pai do. A trama da relação entre Homem-Aranha e a Gwen. A trama da relação. Sobre desenrolar a história do pai dele, a trama sobre o Norman Osborn, o Harry Osborn, e tanto a relação dele com o Peter, como a tentativa dele de curar uma doença, que logo no começo ele descobre que ele tem, e é a trama envolvendo o Electro, que é vazia, como eu tinha falado. Então, isso para mim mostrou como que um filme ele é meio desorganizado e descentralizado, dessa forma. Ele é divertido, ele tem momentos divertidos. Eu ri em vários momentos, eu achei incrível algumas cenas, mas isso não, para mim, isso não basta. Efeito especial e cena de ação não justifica um filme sem um roteiro, ou um roteiro quebrado como esse aí foi. Eu acho que o roteiro, assim, cumpriu o seu papel, eu acho. Ele tinha, assim, algo que ele queria mostrar e que era algo dentro da personalidade do Homem-Aranha e que todo o desenvolvimento da trama, os vilões foram apenas ferramentas, assim. O que ele queria mostrar era uma jornada Eu do achei Homem-Aranha, assim. justamente pelo fato desses vilões terem uma motivação tão fraca, a impressão que me deu é que é um filme exclusivamente infantil. Um filme feito para crianças, que as crianças é que vão gostar sem conseguir ter assim, gostar de verdade, sem ter que se preocupar em ter um julgamento mais crítico sobre o filme. Agora eu digo assim, outras pessoas que assistiram o filme que estavam próximos a mim tiveram reclamações até mais graves do que as que eu tive. Sim. Alguns acharam que a plástica do filme estava muito artificial, não sei o quê. Isso aí eu acho que vai bastante do gosto da pessoa. É, esse filme tá dividindo muitas opiniões, né? Tanto que ele tá com 50 e poucos por cento no No Rotten Tomatoes. 55%, salvo engano, no Rotten Tomatoes, porque justamente metade das pessoas adora, acha que esse é o melhor filme do Homem-Aranha já feito, e a outra metade acha que é É. horrível. Parece um carnaval. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o Vamos veredito falar o veredito, então. e depois a gente entra nos spoilers, né? Tá certo. Então, Leonardo, qual é o seu veredito? Rapaz, não me bata. Vou Eu. tentar. O meu veredito, por tudo isso que eu mostrei, que eu acho que os personagens estão excelentes, a diversão do filme é garantida, os efeitos especiais. A história eu acho legal, sim. Acho uma história bacana do Homem-Aranha. No contorno, não deu o seu veredito. Você tá com medo de dar o veredito? Eu dei 9,3 volts, ou 9,3 amperes, ou 9,3 aracnídeos. Certo, então foi 9,3, só você. Foi. 9,3. Foi. Ou Caramba! seja, lembrando da semana passada, esse filme foi melhor do que Capitão América. Tu achou melhor? Tá bom. Não, Meu Deus! não, eu achei mais divertido que Capitão E América. esse foi o último episódio de Olds com Câncer, pessoal. Mas eu quero Obrigado! dizer o seguinte: o filme não é melhor do que o Capitão América, mas é mais divertido. Para mim, foi mais Certo. divertido do Tudo que bem, Capitão tudo América. bem, eu entendo. Não, meu veredito é que se esse filme poderia ser um beijo da Gwen, mas ele é uma lambida do Duende. Ou seja, eu dou uma nota 5 para esse filme. Olha aí. Nota 5. Eu acho que eu nunca dei uma nota tão baixa aqui nesse nosso podcast. Porque esse filme, para mim, ele foi um potencial desperdiçado. Essa foi a grande. É um filme bagunçado. Ele tem um potencial grande, que realmente, como eu digo, eu reconheço que ele teve cenas muito bem feitas e muito divertidas. Mas em compensação, ele no geral é um filme que ele não desperta nenhum interesse de reassistir. Talvez rever a cena de ação. Agora, eu há muito tempo eu não acho que a cena de ação sustenta um filme. Pronto. É, Então tudo bem. agora, pessoal, a gente vai entrar na parte dos spoilers. Certo. Que se você não assistiu ainda o filme, eu te aconselho que você assista. Eu não aconselho. Quer dizer, quer assistir, quer se divertir, quer passar um tempinho no cinema, vá assistir de boa, que ele não é um filme. Meu Deus, que filme horrível! Não é um Quarteto Fantástico da vida, não é um. É, não é o Homem de Ferro 3, né? Não, Homem de Ferro 3 é de. O cinema inteiro riu o nome de ferro, Ronaldo. Bem, tá certo. Mas, então pronto, vamos entrar na parte de spoilers. É Ronaldo, isso quiser aí. começar? Rapaz, pra mim a cena, o final, quando a Gwen morre, e depois quando ele tem que voltar a ser um herói, depois daquele luto, de tudo que ele perdeu, o desenvolvimento até chegar na Gwen morrer foi muito legal. Eu gostei muito de ver aquilo no cinema. Ó, foi legal. Que bom que eles adaptaram, né? Uma coisa da É, revista, não é o mérito deles. que bom que eles tiveram a coragem de mostrar mesmo Que justamente a é. tragédia que foi igual na revista. Uma tragédia, foi realmente um momento que muitas pessoas no cinema ficaram. Eu ouvi as pessoas respirando É fundo isso nessa que eu hora. digo, que eu não considero de forma alguma um filme infantil, porque as crianças ou não vão entender o peso daquilo ali, porque não sabem ainda o que significa um amor daquele jeito ali, ou então elas vão ficar horrorizadas, né? Horrorizadas. Vai ter um filme que realmente as motivações dos vilões são infantis e o visual é multietário, assim, mas que chega naquele momento e é muito maduro, assim. Mas isso mostra como o filme é bagunçado, Leonardo. Para mim, isso é um aspecto negativo do filme. O filme não segue um tom constante. Ele tem realmente, por exemplo, você acabou de mencionar o Capitão América. O Capitão América, ele é um filme que ele mantém o seu nível de seriedade, o seu nível de ameaça constante, de Não, é um que filme eles estão muito mais enfrentando. estável do que Pronto, esse. esse filme não é estável, mas isso É, eu não é. criticando de uma Isso forma. aí eu concordo com É. você. Eu vou dizer uma coisa. A cena em que ela está caindo, despencando da torre, que ele dispara aquela teia dele, e a teia faz uma mãozinha para segurar ela. O cinema começou a gargalhar. A cena mais dramática do filme, o cinema gargalhou, Leonardo. Tá certo que eu tava em Mossoró. Tudo Não, explicado. não, não, não. Pera aí, Mossoró é legal, Mossoró é legal. Mas realmente Um é uma abraço cena. para os nossos fãs de Mossoró, É. nosso fã-clube. Todo o nosso fã-clube de Mossoró, É. pessoal. Dia 15 de junho a gente tá aí, viu? Mas é como eu tô dizendo, esse filme ele não soube acertar a mão nem nessa cena. Eu acho que ele quis fazer uma coisa poética. Vamos mostrar a teia do Homem-Aranha alcançando a Gwen como se fosse a mão dele estendida. Eu entendo que você quer fazer uma poesia ali, meu filho, mas não foi o momento, cara, de Não jeito ficou nenhum. legal, né? Então, aquilo não ficou legal para mim. Eu achei legal eles terem mostrado esse aspecto da revista. Por outro lado, eu acho que isso aí é meio que uma rasteira, né? Porque você vê aquilo ali e lhe dá algo leve para logo depois você levar o impacto maior de que ela Mas morreu. não foi intencional. Era para assim, ai meu Deus, parece sua mão, que lindo. Ah, ela morreu. Mas não foi isso que passou. Foi tipo assim, porra, essa é a mão? Vixe, morreu a mulher. Então não foi exatamente a impressão que me deu, não foi o que eles queriam ter atingido. Agora, o pior de tudo não foi a morte dela. A morte dela realmente foi emocionante. Eu fiquei esperando ela abrir os olhos, cara. Eu fiquei tipo, poxa, É. ela morreu mesmo, cara. Ela mataram mesmo ela, mesmo eu conhecendo a revista e sabendo que o Exatamente. destino dela era aquele. Mas, seguinte, voltando à questão da motivação. Não tem razão nenhuma daquele ódio completo que o Harry adquire pelo Homem-Aranha, pelo Peter, no caso, porque o Homem-Aranha não quis dar o sangue dele. Tipo assim, ele simplesmente resolveu odiar o Homem-Aranha, resolveu fazer de tudo para destruir o Homem-Aranha, inclusive colocar sob ameaça de morte a namorada dele. Então, você até então você não conhecia o vilão do Duende Verde, até então. Aí ele aparece e em 5 minutos de relógio ele briga a primeira vez com o Homem-Aranha e aí ele provoca a morte da menina, da Gwen. Ou seja, no filme anterior, no, na trilogia anterior, você vê que o Harry se tornar Duende Verde é um processo que dura Os três três filmes. filmes, é. E o Norman, que estava enlouquecido no primeiro filme, você vê uma progressão da ameaça que ele representava. Você vê que ele vai ficando louco, que ele vai se aproximando do Peter. E quem lê a revista sabe que a saga que envolve as ameaças do Norman Osborn, o Harry se tornando duende, foi uma saga longa, muito bem trabalhada, bem desenvolvida. Não dava para fazer igual no cinema, claro. Mas que nesse filme foi simplesmente jogado em cima de você. O Homem-Aranha estava aqui, acabou de derrotar o Electro numa briga que Aliás, parecia um musical da Disney, a briga, porque era só cores, luzes e uma trilha sonora dubstep com as luzes subindo, dando a impressão como se olhe, fosse o nívelzinho do som. de fato, desculpa ele interromper, mas essa luta final com o Electro foi meio chatinha, assim. Não, não foi meio chatinha, perdão. A luta estava sendo razoável, não estava sendo tão boa como as sequências anteriores, mas a conclusão. Eu não, eu realmente detesto quando os filmes usam de algum artifício que esse Que você tem que espetacular, engolir. espetacular Homem-Aranha já tinha ido por esse caminho no primeiro filme, lamentavelmente, colocando que a Gwen desenvolveu uma estagiária no É. colegial, desenvolveu uma cura para aquela doença toda. E nesse caso. E hoje, e agora, um negócio que o Homem-Aranha junta lá com a teia dele, um circuito elétrico, e aí ela vai, sobe uma alavanca, e não É, sei o que é que você acontece. tem Não que foi engolir. explicado o porquê, como foi que aquilo Você ali tem que aconteceu. engolir que aquilo ali é. Eles fizeram isso e aceite que é dessa forma. É, isso aí realmente é bem E, sem chato. querer falar de aspectos, por exemplo, o vilão já fica claro que ele não é uma pessoa, ele é um ser de energia, que ele pode se transferir na corrente elétrica, o que for. E a Gwen Stacy se atropela ele com um carro e ele desmaia. Rapaz, você não é um ser de energia? Por que você vai desmaiar ainda? Tipo assim. Não faz sentido algum, mas tudo bem, é quadrinhos e Mas ele tal. desmaiou. Desmaia! Ele desmaia, fica caído, ela sai do carro, conversa com o Homem-Aranha um pouquinho, aí você vê ele no chão abrindo os olhos, como se ele estivesse dormindo. Isso acontece mesmo no filme. Tipo, não fez sentido. Tipo assim, você era um ser de energia, cara. Não era nem para você ser atropelado, já que era de energia, era pro carro passar no meio de É, você. não ficou muito claro exatamente qual era a substância do Electro, não. Porque às vezes ele era pura eletricidade e às vezes ele tinha uma forma bem A sólida. substância dele era a conveniência do roteiro. É, porque ele ficava preso por correntes. É. Ele ficava preso ali. Ele foi. Molhado, preso por correntes e pronto. É, e quando. E a água no começo era a grande fraqueza dele. Depois não entendo por que que a. Não me lembro exatamente Ele por bota que. uma roupa. É, Uma roupa da ciência. vai ver, foi por É isso. ciência, é É ciência. a Ele ciência. usa uma ciência. Pois é. Mas olha, com relação àquela história do Harry, eu tenho que colocar um contraponto aqui, porque ele viu ali como o melhor amigo dele deixando ele para a morte, né? Porque o melhor amigo dele tinha a chance de salvar a vida dele, que ele considerava que aquilo ali era a salvação para a vida dele. Ele estava morrendo com uma doença que, para ele, a única cura era o sangue do Homem-Aranha. Ele descobriu que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E o Peter Parker, que era um grande amigo dele, Mas Leonardo, não salvou em ele. questão de dias ou de horas talvez, ele começa a usar uma roupa altamente avançada, ele desenvolve uma habilidade, uma capacidade monstruosa e chega lá, tipo, acho que não é uma tarde. Ele chega já todo caracterizado como o Duende Verde, com a capacidade com controle Ah, daquela sim, roupa. tu Tipo quer. assim, não houve um desenvolvimento do vilão, certo? A motivação dele, tudo bem, você tem a sua opinião sobre a motivação dele, dá até para arranjar uma justificativazinha. Mas ao mesmo tempo, o É, vilão não, não isso foi muito houve, apressado foi mesmo. muito apressado. Eu quero só dizer uma coisa, né? Antes que me crucifiquem aqui, voltando a dizer que o filme do Capitão América é melhor do que esse filme. Mas, o personagem do Homem-Aranha é tão melhor, na minha singela opinião, é tão melhor do que o personagem do Capitão América, que ele consegue tornar este filme mais divertido para mim do que o personagem do Capitão América conseguiu tornar Rapaz, não, dentro eu vou dele. ser bem sincero. Eu queria ter me divertido tanto quanto você. Eu queria ter. Talvez eu precise me Eu acho, despertar. Pedro, eu acho que é o seguinte. Eu assisti, agora não é aqui querendo ser pedante, mas eu assisti o musical do O Homem-Aranha na musical do Broadway. Aranha, realmente. Por isso que você não achou, não apreciou esse Pois filme. é, Porque você é mais fã do que eu. Você é uma pessoa melhor. Não, não. Porque foi Eu para o quero musical. dizer que o musical do Homem-Aranha, ele prepara você para achar qualquer coisa do Homem-Aranha excelente. Ah, tá certo. Eu devia ter visto esse musical. Acho que hoje minha opinião seria outra. Agora também, por exemplo, volto só para lembrar daquela história dos pais dele, cara. Mas tudo aquilo ali, tudo poderia ter sido resumido só aquela frasinha que ele fala. O DNA dessas aranhas só pode causar efeito se for em alguém com sangue igual ao meu. Pronto. Eu entendi isso também. Foi a ciência isso aí também. Foi a ciência? Não, assim, é como ele dissesse: aquela aranha que dá poderes só poderá dar poderes para mim ou para alguém com meu sangue. Mas isso não existe, né? Isso assim, Não, qualquer pessoa que tenha a mínima noção de genética sabe que eu isso não tenho noção de tem que ser genética. algum marcador dentro dali do DNA do cara que necessariamente tenha passado por filho, porque sempre quando vai, assim, desculpe aqui entrar nesta aula, mas é rapidíssimo. Sempre a pessoa pode pegar uma característica do pai ou da mãe, não é isso? É, mas Se ele pegou. tivesse pegado a característica da mãe, ele não Ele tinha. teria. Ele morria ali. Bem, agora eu tô falando. Eles quiseram justificar que é o seguinte: ele só. O Peter Parker descobre que só se tornou Homem-Aranha, ganhou os poderes com aquela mordida da aranhazinha, porque o pai dele que tinha criado aquelas aranhas especiais, que Certo. tinha as características de curar e não sei, eu não lembro qual é. E pronto. Mas agora é o seguinte: tudo isso, toda a trama dele descobrir as coisas, ele fazer um mapa no quarto dele e descobrir que o pai dele tinha um laboratório secreto, tudo isso foi só para chegar nessa frase, dizer que o seu pai criou um negócio que permitiu você se tornar um Homem-Aranha. Pronto. Eu não sei se esse laboratório ou se essa trama, eventualmente nos outros filmes, vai ter uma recompensa maior. Pode ser que eles tenham introduzido essa história para ter um resultado melhor mais adiante. É o Então, que parece, né? Que eles vão retomar isso aí, mas pois ninguém é. sabe ainda. Esse filme tem esse aspecto também, que é um pecado que os filmes da Marvel cometem, que é o dele ser um filme muito intermediário. Ele dá a entender mesmo que vai partir para outro caminho, vai ter novas continuações e que já começou com a história andada. Então, isso é um aspecto negativo do universo Marvel, que eventualmente a gente vai comentar em um podcast sobre isso. E está se tornando também nesse filme agora. Esse filme do Homem-Aranha, Olha, ele ficou em aberto também. Ele acabou, literalmente o filme acaba no meio de uma briga. E eu vou ser bem sincero, era a briga que eu estava mais ansioso para ver nesse filme. Porque eu nunca gostei do Electro. Eu sempre achei essas brigas com esses vilões de eletricidade, não sei o quê, uma bobagem. O Duende Verde é ótimo, mas não teve nada dele ali que foi que me atraiu, assim, tirando a tragédia da morte da Gwen. Mas a briga do Rhino foi o que me levou ao cinema. Quando eu percebi que o filme ia acabar, na hora que ele pulou em direção ao Rhino, que o filme ia acabar, eu falei: ah, não, cara, o filme vai acabar, pô. Vai acabar, eu não acredito. Pum, acaba. Com a mesma cena que acaba o trailer do filme. Eu fiquei muito indignado. Eu fiquei: meu irmão, não acredito, não. Foi pá, tipo assim, botar a última pedra no caixão, na minha opinião, sobre esse filme. Poxa! Eu acho que o Paul Giamatti estava ocupado fazendo Sideways 2. Paul Giamatti tava divertido o personagem Tava dele, muito legal. nas pouquíssimas cenas que ele fez. Tava divertido, que ele aparece no começo como sendo um bandido qualquer. E no final, como o Rino. Muito rapidamente também. Então, É, porque, foi olha, lamentável, bicho. tem essas dificuldades também de universo Marvel, de querer construir essa coisa complexa e tudo, que às vezes eles se esquecem. Para uma pessoa que não acompanha os quadrinhos, que não sabe, que é leiga nisso aí, aqueles vilões ficam muito caricaturais, assim. É. Pelo fato de que a impressão que eu tenho é que esse filme, ele já parte do pressuposto que você assistiu à trilogia anterior do Homem-Aranha, de alguma forma, para pelo menos conhecer. É, para não perder tempo tendo que introduzir certas É. situações, tá? E que você conhece isso e que você conhece os vilões, ou pelo menos está acompanhando o mundo do cinema e sabendo que vai ter um filme do Venom, do Sexteto Sinistro, porque ali eles apresentam a coisa do Sexteto Sinistro, e quem não sabe que diabo é Sexteto Não Sinistro, dá a mínima também. que diabo é isso aí, mano? Pra que essas coisas aí? É. Não, tem pessoas que, assim, também tem esse aspecto, tipo assim, é legal, por um lado, apresentar essas futuras situações, esses futuros filmes, porque tem pessoas que eu conheço que não têm conhecimento do quadrinho, que se interessam e vão atrás. Ah, eu vou atrás de saber o que é esse personagem. Eu acho que isso deve contribuir até para a venda de revistas no momento. Por exemplo, meus amigos que não conhecem revistinha em quadrinho foram querer saber, ah, quem é o Sexteto Sinistro? Que é uma coisa que nos créditos finais do filme, ele dá a sugestão. Você vê umas imagens que sugerem que vai ter o Duende Verde, o Abutre, eu vi bem direitinho. Duende Verde, o Abutre, o Kraven, que é aquele caçador, o Dr. Octopus, quem mais? O Rhino e uma máscara lá que eu acho que deve ser provável que seja o Camaleão, que é aquele vilão dele que pode trocar de forma. Ou seja, eles já deram essa pista, tanto mostrando no, nos corredores da Oscorp, como nesse trecho final, que mostra alguns elementos, umas imagens assim meio quebradas. É, eu não faço a menor ideia de o que pode ser um filme do Sexteto Sinistro. Sem o Homem-Aranha? Não vai ter ele, não? Pois é, eu não entendo. Quem é? Vai Não, ser ele talvez sendo Miles. deve ser de repente o Homem-Aranha, o próximo Homem-Aranha vai ter o Sexteto Sinistro. Será que é isso? Não sei. Se disseram que é spin-off, não é É, pois continuação. é, né? Pois é, eu não consigo imaginar ser o Homem-Aranha um filme do Sexteto Sinistro. Mas, enfim. Rapaz, Ó, uma aqui coisa que na. eu li na internet depois, porque aqui em Fortaleza, quando eu assisti o filme, não houve cena pós-créditos. Já lá na Grande República De de Mossoró, Mossoró, sim. você diz que tem um trailer dos X-Men, né? República Federativa Nacional, nacionalista de De Mossoró. Mossoró tem um trailerzinho dos X-Men que eu realmente vi que tem. Mas quando eu fui procurar a questão de cena pós-créditos, eu fiquei sabendo que a Sony lançou um aplicativo de celular. Isso eu achei a maior viagem do Pra mundo. quê? Um aplicativo de celular que você deveria ligar no momento dos créditos do Homem-Aranha, porque Mas ele ia ouvir a música, o seu celular ia ouvir a música dos créditos do Homem-Aranha e ia passar a cena para você lá no seu celular. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que baixar esse aplicativo e ir de novo ao cinema. Obrigado, Sony. Meu Deus do céu, Olha, eu cara. li isso aí, eu não sei se isso é verdade, achei isso com a maior viagem que eu já É. Mas vamos fazer assim, deixa eu entrar todo mundo no YouTube e escrever assim: aplicativo cena pós-créditos. Provavelmente esse trabalho todo que você teria vai ser resolvido instantaneamente. Mas assim, eu queria só lembrar, eu lembrei de uma cena que eu queria comentar que realmente eu fiquei pensando, meu irmão, vamos pensar um pouquinho, né? Que no começo, quando o Homem-Aranha, na primeira cena que ele está enfrentando o vilão que se iria se tornar o Rhino, Sim. ele se pendura no carro, ao lado da janela do motorista, do vilão, no caminhão que está descovernado, que está controlando lá. E ele começa a fazer umas piadinhas, começa a fazer uns comentários. Enquanto ele tá fazendo essas piadinhas, esses comentários, o cara tá batendo em outros carros, passando por cima de carro da, de carro, né, da polícia, de carro de. Eu fiquei pensando, rapaz, pessoas estão morrendo. Homem-Aranha, pare de fazer piada, por favor. Rapaz, Eu me incomodei de verdade nessa cena. Ele tava literalmente fazendo piada enquanto o cara ia batendo nos carros. Meu e amigo, dê além um murro, disso, você é um homem super forte. Dê um murro na cara desse careca, velho, pra ele parar o use as carro. teias para parar o carro, né, bicho? Faça qualquer coisa. Ele ficou fazendo piada enquanto o cara Rapaz. batia o carro, pô. Olha, isso aí foi a questão do Homem-Aranha Hipster, bicho. É o Infelizmente, Homem-Aranha é o Hipster. Homem-Aranha Hipster. É. Mas olha, o mais Meu engraçado disso Deus. aí é que, além disso, ainda é mais grave a cena, porque ele estava apressado para a formatura E dele. é, ele ainda ia pra formatura dele. Então É, além das vidas que ele estava deixando de é. Ele salvar, estava falando com a Gwen, dizendo: não, ele eu tô tinha um aqui. compromisso. Então, isso pra mim mostra a mentalidade infantil desse filme, do produtor desse filme. Porque não precisa demorar muito para você pensar que, rapaz, em vez de você agir, você está deixando o caos acontecer. Talvez pessoas tenham morrido, talvez crianças dentro desse táxi que ele bateu lá. Grandes poderes trazem grandes piadas, né? Grande piada, é. Você ganhou o poder da super piada. Não, não deixa de ser divertido, pô. É Homem-Aranha e tal. Esses cidadãos estão lá para morrer mesmo. Mas eu me incomodei de verdade, me incomodei. Eu queria falar disso porque eu lembrei que naquela hora mesmo eu botei a mão na cara e disse: meu irmão, tá bom, né? Olha, eu gostei muito da cena do Stan Lee, a participação do Stan Lee. É, foi Que é engraçado. justamente na formatura dele, quando ele chega, e o Stan Lee vê ele chegando e tirando a máscara. Então ele diz: olha aqui, aquele cara É. É, pois é. Eu gosto muito das participações de Stan Lee, cara. Assim, ali. É. tem muita gente que reclama, que diz que tira você da imersão do filme, ou coisa parecida. Eu acho que é como se fosse um bônus que o filme tá fazendo pra gente. É, sem É uma dúvida. surpresa que eu, na verdade, fico sentindo que deveria ser mais. Eu lembro quando eu assisti nos Vingadores que ele aparece só falando algum comentário na televisão, tipo, super-heróis em Nova York, que besteira, não sei o quê. Eu fiquei, pô, era pra ter tido mais cenas com o Stan Lee, pô. Aquele filme ali é culminando vários heróis que ele criou, Não é que veio da mesmo. cabeça dele. Então, eu realmente gosto da participação dele. Eu gosto bastante Pois também. é. Pois é, eu espero que o filme, as próximas, sejam mais divertidos ainda e corrijam todos esses problemas que a É, gente colocou não é aqui. difícil corrigir os problemas, não é. Pois é, Por isso eu estou dizendo, o justamente. filme tinha um potencial muito grande, mas ele me deixou muito indignado e entediado em vários momentos. Por isso que eu dei uma nota baixa. Tá bom. Então é isso, né? É isso aí, pessoal. Vamos balançando para o fim do programa. É, as teias, viu? Balançando as teias. É, tipo, se balançando nas teias, por favor. Sim. É, eu tenho medo que as pessoas interpretem as coisas erradas. Não é. Eu quis fazer um trocadilho Não foi infame. muito feliz. Viu? Desculpem aos pais que estão com os filhos na plateia agora ouvindo isso. É. E E a pronto. Gwen Stacy morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu e está morta ainda. Pois é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Deixe seus comentários. Pois é, diga o que você achou do filme, com quem de nós você concorda. E pronto. E até a próxima. Um abraço.